violência não. Para o baile ficar bom, só depende de você. Curto o baile, meu amigo, e com alegria de viver. Faça a fraternidade, não arrume confusão. Para a massa desse baile, eu vou cantar esse refrão. Oh, alô, pirão, alô, alô. Boa Vistão. Boa, alô, pirão, alô, alô.